Olá, cá estamos de novo. São mais 2 horas de orelha extra para vosso gáudio, ou não, aqui mesmo na Rádio Universidade de Coimbra, a partir do meio-dia na Rádio Universitária do Algarve, entre as 19 e as 21, e mais tarde, precisamente a partir das 21 e até às 23, na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo. Apresentação de Fernando Cabrita, podcast em www.orelhaextra.com. Começamos com o primeiro single do último trabalho da banda de Chicago, os Cave, de nome Psychic Summer, o álbum, bem entendido, e lançado pela Important, a editora que nos deu também o Crown Fire dos Conifer. O single e segundo tema no alinhamento do disco chama-se Made in Malaysia. Estão então assim dadas as boas-vindas Cave, Project Jenny e Project Jam. Trabalho para Project Jenny, Project Jan, que é o mesmo que dizer Jeremy Haynes e Sammy Rubin, de Brooklyn, Nova York, chama-se The Colors, é um EP, e ainda de lá não tínhamos escutado este You Said. Todos os temas têm uma colaboração este não foge à regra, e por aqui com os Project Gen e Project Gen, os Soul Percussion no tema referido. E por que não recuperar também aquele que é o último trabalho a solo de Robert Forster, uma das duas metades dos enormes The Go-Betweens, depois do falecimento de Grant McLennan. O álbum chama-se The Evangelist e o tema Demon Days. Demon days, we're pulling our pay. The lights on the hill are freezing us still. The fingers of fate stretch out and take us to a night where something's not right. Something's gone wrong. The half-whispered hopes, the dreams that we smoked, puffed up and ran, as only dreams can. Dreamt by the young, sparks to be sown, in places so bright, but something's not right. Something's gone wrong. Thank you. Every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think your love was something that I could take or leave alone. But now I couldn't do without my supply. I need you for my own. Oh, I can't break away. I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me. Can't shake it. You're getting to be a habit with me. Just can't break away. I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me. Can't break it. You're getting to be a habit with me. Sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. All I have in life is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time, keeps raining all the time. I walk around heavy-hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. Rain pouring down, blinding every hope I have. This pittering, pattering, beating and splattering drives me mad. Love, love, love, love. This misery is just too much for me. Can't go on. All I have in life is gone, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time, keeps raining all the time. Emissão 35 da Orelha Extra na Rua Ruki Castrense, depois da recuperação do último trabalho a solo de Robert Forster, The Evangelist, de onde retiramos Demon Days, por aqui ia começar hoje uma recuperação outra, mas esta mais tardia, um álbum editado em 2005 pela Collector's Choice Music. É uma compilação CD duplo que tem como título 30 Number One Hits of the 30s. Ouvimos a começar Bing Crosby with Guy Lombardo and his Royal Canadians, You're Getting to Be a Habit with Me, e depois Ethel Waters, Stormy Weather, Keep Raining All the Time. E agora para algo completamente diferente, Guido Mobius, The Gabbard. Um tema do excelente trabalho do germânico Guido Mobius, Gabbard, desta vez Splitter, com os vocais e as letras a cargo de Gogol. O álbum tem como título Gabberge, emissão 35 da Orelha Extra com Fernando Cabrita. E vejam só quem está de regresso. Filho de peixe sabe mesmo nadar. Yeah. já nos tinha cativado com o seu álbum debut em 2007 e não por ser filho do late great Ali Farka Touré, e volta a fazer outro excelente trabalho agora neste seu novo álbum Fondo, com participações de grandes músicos do Mali como Tomani Diabaté e Afel Bokum. Ladies and gentlemen, deem o vosso aplauso de regresso ao excelente Viu Farka Touré. Thank you. Pois é, um dia vamos de novo voltar todos a ser africanos. Por aqui, novo álbum para Viu Farka Touré, chama-se Fondo. Ouvimos dois temas, Fafá e Sarama. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Primeira das duas partes de Orelha Extra, através da frequência modulada estéreo da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, esta última situada no Baixo Alentejo, com o último trabalho para os britânicos The Broken Family Band, Please and Thank You, e o tema desta vez foi Mimi. E de seguida para uma das grandes canções deste 2009, uma das tais que provoca um frémito pelo corpo todo. E o que dizer mais sobre estes fantásticos Grizzly Bear, que não tenha já sido dito e redito um pouco por todo o lado. É mais um excelente longa duração, o seu último de nome Vegatimus, e claro, o incontornável Two Weeks. Quarta hora final da primeira hora de Orelha Extra via o streaming direto nos sítios da Rua Ruca e Castrense, e podcast mais tarde, muito mais tarde, em orelhaextra.com. Hello from the House of Non-Representatives. Can't you see how it does? Orelha Extra, spreading the gospel around here. As a boy, Bill had no chums, found them hard to make. Till the day he made me up, so he'd have a mate. And that felt great, 'cause he did it with passion. Though he was shy, boy, he sure could imagine. Every day we spent outside, playing in the sun. Times were bliss for Bill and me, but although my life had just begun, it was soon to get threatened. Everything fades, everything fades. He moved schools and there he made new friends. He never acknowledged me in front. I'm the bit of his brain that's destined to die as kids grow up like trained rats. Bill, look out, they may be your friends for today, but everything fades, everything fades. Asking Uncle Sid what name I should give my kid, but though he had good ideas, not one of them seemed to fit. To the name Calypso, nothing seems to do. Call her Donna, call her Susie Q. Give a name to the name Calypso. Tried asking Uncle Sean, who said use the munchies board, 'cause his came on June the 3rd, but January's not a sweeter word. To the name Calypso, nothing seems to do. Call her Annie, call her Peggy Sue. Give a name, give a name. Dreams drift away on a wave of panic. Days full of naming. Nights full of saving. Weeks just a month left to go. Maria Delia. Tried asking Uncle Brad, whose thoughts actually weren't that bad. So we finally chose the name Joy, until the midwife said, ao que o press release nos diz, é o projeto de um homem só, o britânico Tom Wilson, com a ajuda de alguns amigos. Este é o seu quarto álbum sob a designação de Freeze Puppy, Os dois primeiros foram autoeditados, o terceiro saiu na Clean Cut e este novo, chamado Animation, veio à luz do dia na Pickled Egg Records. Os temas, e eles são todos bem curtinhos, como puderam constatar, foram Everything Fades e The Name Game de Freeze Puppy. E voltamos de novo a mais uma banda do catálogo da editora nova-iorquina Cantora Records. São os Rumspringer. EP auto-intitulado, desta vez In the Jungle. Joey Stevens e Itaru de La Vega são os Rumspringer. Ao que sabemos, o seu trabalho estreia um EP com 6 temas, auto-intitulado e saído na Cantora Records. Desta vez escutamos In the Jungle e vamos terminar com o projeto conjunto de Danger Mouse com Mark Lingus, mais conhecido este último por ser o mentor do projeto Sparkle Horse, com o cineasta David Lynch, cujas fotografias do álbum são de sua autoria e com muita da nata da boa música pop, como os Flaming Lips, Jason Little, Frank Black ou Vic Chesnut, entre outros, a darem o seu contributo para as canções. Chama-se Danger Mouse and Sparkle Horse Present Dark Night of the Soul, e não chegou a ser editado, já que a dupla se desentendeu com a Major EMI. Falamos do disco, claro, já que o livro teve uma edição limitada de 5 mil exemplares e trazia com ele um CDR gravável com a legenda For Legal Reasons, Enclosed CDR Contains No Music, Use It As You Will. E vamos escutar os dois primeiros temas, Danger Mouse, Sparkle Horse e The Flaming Lips, neste Revenge. E depois, no segundo tema, a colaboração de Graf Rees dos Super Furry Animals com Just War, Dark Night of the Soul. Destroy upon command. italiana sanarti somo loro. Dupla grega de nome Iman Bailey, o álbum é nome próprio e desta vez escutámos The Telo Pio no Chan Artis. E para continuar naquele que é o arranque da segunda e última hora da Orelha Extra, Rua Ruki Castrense, uma enorme sessão. O último trabalho para John Vanderslys, Romanian Names. Mas o homem é que é o culpado, ele habituou-nos mal. Out past the Levy County line, coffee black, Swanee River blends into the cold. Rushing water, crimson copper boil. I grew up there, the bottom of the swimming pool. Fresh blood comes rushing back to me. Never thought I'd remember. Ready, set, dive again. Open up your mask, let the water clean your glass. Find the sunken Union boat. Find the 1955 Dr. Pepper cast. parte dos temas deste novo trabalho para John van der Slice, de nome Romanian Names, são sofríveis. Este é dos melhores, chama-se Sunken Union Boat. Foi uma pequena decepção aqui para nós que gostamos bastante deste norte-americano, principalmente dos seus anteriores discos. Podem acompanhar, se quiserem, basta apenas trautear. My mama told me, everyone needs to know how to pick breakfast off a tree. Pick breakfast off a tree, pick breakfast off a tree. So come little one and play in orchards with me. My mama told me, only take the ones a tree will give to you easy. We'll give to you easy, we'll give you with ease. So come little one and gather oranges with me. But when I see them take the way they do, news break the way they do, and ache the way they do, make me hate you, but I sincerely wonder what your mama said to you, what your papa said to you. My mama told me, my papa told me, my mama told me, my papa told me, my mama told me, my papa told me, my mama told me, my papa told me, my papa told me. Ways, watch the creatures of the sea, the creatures of the sea, the creatures of the sea. So come, little one, and play in tigers with me. My papa told me, if you wanna save a bird, then just let it go free. Let it go free, let it go free. So come, little one, and open cages with me. See them lark the way they do, tick-tock the way they do, sleepwalk the way they do. Doesn't make me hate you, but I sincerely wonder what your mama said to you, what your papa said to you. Cause my mama told me, my papa told me, my mama told me, my papa told me, and my mama told me, my papa told me. Twice about the fall of civil things. I don't know if you heard me twice about the fall of civil things, but we both did survive our youth, so there must be some bit of truth in it. So let's grow our hair real long, and if we're lucky it might take some root inside the sandy soil beneath the arches of our tired foot, send up from our weary feet nutrition so we'll never have to eat. But still, we don't know what's gone. We don't know what's gone. We just know there's something that we can't put our little finger on. Now, maybe if we're clever, dear, we'll sort of gather our own clothes. Now, have you ever thought about constructing your own homemade clothes traditions? We'll throw thread upon, we'll stitch ourselves in octagon of silk. And in this raining wilderness, run like mummers, make masquerade, recruiting other revelers, condensing in a parade, sweep through sunset city streets and trash bags, no tatted sheets again. But still, we don't know what's coming. We don't know what's gone. We just know there's something that we can't put our little finger on. So let's blow up big balloons and send them soaring and out of space. And just before they're out of reach, grab on and soar up into space. Cares for stupid oxygen will die just beginning again from here. And maybe in our second time around we'll both be bumblebees. Now can you just imagine us two both as baby bumblebees? That kind of queen just says hurry up, we'll sip from every flower cup in town. Cause man, she don't know what's gone. She don't know what's gone. There's something that she can't put a little feel on. Or if our honey lives don't suit us, let's be killer whales instead. Now wouldn't that be super sweet if we were killer whales instead? Swimming through the season sounds, passing time by eating pounds of fish. Water, yeah dear, let's be water, simple polymolecules. We'll bounce around and bond with other simple polymolecules. We'll interact by semen chance evolve in an atomic dance so sweet. But still, we don't know what's gone. We don't know what's gone. We just know there's something that we can't put our little finger on. We don't know what's gone. We don't know what's gone. We just know there's something that we can't put our little finger on. Our little finger on. Rose, rose, rose, rose. Shall I ever see thee wed? I shall marry at my will, sire, at my will. Rose, rose, rose, rose, shall I ever see thee wed? I shall marry at my will, sire, at my will. A plum, an apple, a cherry, one for he who makes the soul merry, two for Peter, three for Paul, four for her that made us all, four for her that made us all. Olha, este canal auditivo suplementar, Ruki Castrense, e ficamos nos minutos anteriores com o trio de Olympia Washington, Jordan O'Jordan, Onyx of Olympia e Twig Palace, que formaram este polka dot dot dot durante uma digressão na Nova Zelândia, por isso mesmo que o álbum se chama Love Letter to New Zealand. Três temas: Small Words, Big Lessons, Little Finger e Rose Rose. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Fin dude. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Mais um tema retirado dos quatro que acompanham o disco estreia para os canadianos Pick a Piper. Desta vez foi Bechtel Park. E a boa gente da editora japonesa Symbolic Interaction mandou-nos uma boa quantidade de discos do seu catálogo que ainda não tivemos a oportunidade de ouvir na totalidade, mas dos que escutámos, vamos hoje por aqui passar dois. O estreia do duo japonês Gesuke e Forca, que dão pelo nome de All Apologies. O longa duração chama-se Nine Stories. Logo depois, a compilação CD duplo de Silence Was Warm, Volume 2. Temos por aqui também o volume 1, mas começamos por ouvir este primeiro. De lá vamos retirar Yaporigami com Mist e os Euphoria com December. Uma pequena e boa balda para Symbolic Interaction Records no Japão. Excelente música que de lá nos chega. Ouçam. Sora ni catálogo da excelente editora japonesa Symbolic Interaction. Ouvimos três projetos, dois deles integrados na compilação dupla The Silence Was Warm Volume 2, precisamente os dois últimos, Yaporigami com Mist e logo depois December pelos Euphoria. Anteriormente, da mesma editora, o duo japonês All Apologies com Window of 13th Floor, de Nine Stories. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Pretty Things, uma das bandas mais importantes da British Invasion da década de 60 e 70 e que nos deu belos discos como a estreia em 65 ou em 68 SF Sorrel, entre outros. Ora, em 1969 a banda foi contratada pelo multimilionário francês Philippe Desbarges para que compusessem um álbum para ele, disco esse do qual ele foi o produtor. O disco foi terminado, mas nunca chegou a ser editado até agora. Chegaram a circular durante todos estes anos muitas bootlegs, mas é isso que finalmente o disco sai, masterizado a partir do acetato original e tem precisamente o nome de Philippe Desbarres, para além dos temas que os Pretty Things compuseram na altura. Há por aqui outros tantos que são gravações ao vivo da mesma banda na BBC London ou mesmo na televisão holandesa, porque são dois temas precisamente do álbum que nunca tinha visto a luz do dia, Philippe Desbarres. Já escutámos You Might Even e a seguir Alexander de Pretty Things. Multimilionários e playboys franceses, pelo menos durante a década de 60, gostavam de boa música. O álbum gravado para precisamente um desses, Philippe Desbarres, e que leva o seu nome, gravado em 69 e somente editado agora em 2009 pelos The Pretty Things, um dos grandes nomes do psicatelismo e da British Invasion dessas décadas idas. Porque isso eram dois temas, You Might Even e Alexander. É a Orelha Extra, canal auditivo suplementar só ao sábado na Rádio Castrense, Baixo Alentejo, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra. Podcast em orelhaextra.com. E para prosseguirmos nestes minutos que nos separam do final desta emissão, é 35, o novo trabalho para o casal Daniel e Tiffany Preston são os Rainbow Arabia de regresso. We'll be right back.

da 35ª emissão de Orelha Extra, Rua Ruki Castrense, com Angel Deradorian, ou melhor, Deradorian, uma das meninas que faz parte dos Dirty Projectors de Dave Longstreth. Editou em maio passado o seu primeiro disco, um EP de nome Mindraft, por aqui soou High Road. Até ao fim, João Coração, do novo Muda que Muda, desta vez Istambul ou Budapeste, e possivelmente ainda o Zoo de Carboníferos. Fiquem bem, tchau. Se eu te contar, nem vais acreditar. Eu passo bem sim, quase nem preciso de pensar em ti. Mas não esqueci o que disseste. Istambul ou Budapeste, há de haver tempo para amar. Só nos falta um lugar. E se o ar se encher de ar, passas a vociferar. Já não dá, com tanto carro que passa por cá. Ai, no percurso do início, quebramos barreiras feitas de plástico. Sei o que pensaste quando em casa me deixaste. Para mal dizer aquele ardor que não se torna em calor. Quarto de hotel, nem que deixes o quartel. Se a minha mãe ainda teima em namorar, nós também havemos de rimar. Ai, se eu nem vais acreditar. Passo bem sim, quase não penso em ti. No percurso do início, quebramos barreiras feitas de plástico quebramos convenções, pisamos corações.